Paz do Senhor. Tome muito cuidado com legalismo e moralismo, porque são combustíveis para um espírito horrível, o espírito de religiosidade. Um homem visitava uma igreja e estava bêbado, cambaleando. Terminou o culto, ele procurou o pastor e disse: olha, eu sou fulano de tal, sou daquela igreja e o pastor fulano de tal me converteu. Aquele pastor disse: ah, agora eu entendo, porque se fosse Jesus, se fosse Espírito Santo que tivesse te convertido, você não estava nessa cachaça que você está aí agora, bêbado e mal cheiroso. Realmente, os moralistas e os legalistas querem tomar o lugar do Espírito Santo de Deus, o único que convence do pecado. Mesmo estando errados, não use de moralismo e legalismo para convencer alguém do seu pecado. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.